decola numa 7 esquerda, corredor forte, até 20 milhas. Controle 1, 19, decimal 35, transponder 0117. De November Alfa, transformamento táxi, torre 118, decimal 612. Mike Juliette Romeu, informa o tráfego posição 11 horas, 5 milhas, mantendo 1 mil pés passando o farol de Itapuã. Ciente do tráfego, o Mike Juliette Romeu vai manter sobrevoo aqui na região de Pau da Lima, senhora, mantendo 500 pés, condicionado ao tráfego. Ciente. Romeu, Mike, Tango, Juliette, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, ao término 25, decimal 45. Rota 2685, confirma secundária. 125, decimal 45. 125 como secundária, para o Mike, Tango, Juliette, muito obrigado, bom dia. Atimento no 0, no 2. 62, ponto 0, 5, 3, 3663, aciona identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Bom dia, 050 via 3663. O senhor poderia entregar? Só em Salvador, 35345, aproximando os pontos, era pronto. Turta 3179, está no pátio 3, na remota 09, para push e acionamento. 3179, autorizado, chame táxi. Maravilha. Colo 605, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 50, 5345. Afirmativo, 1935 agora, tem um bom voo, trip 5345. 5345, até a próxima. O ajuste 10, 13 agora, autorizado o táxi, reporta para ingresso no 7, o Índia, November Alpha. Salvador, bom dia, Oxanair 6225, informação Índia. Oxanair 6225, aciona identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 060. Bonf 060, 6225. Trip 5345, controle. O 345 não escuta? 5345, positivo. 1935. 1935. Desculpa, 5345, cruza 085. TP 5345, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 300, saído da El. Positivo, solicitou 220, ok, 220 final. Sente. Só 220, ok. Sente, aguarde coordenação. Aguardando. Papa Romeu, Mike, a convida, frequência livre. A livre, até a volta. P5345, autorizado em final 220. Final 220, 5345, grato. Controle 922, passa 192 a 150. Controle, passa a passar na Índia. Gol 1922, acione identificação, via mar e desça para nível de voo 070. Via 70, 922. Mike Juliette Romeu, prossiga. Está levando o sobrevoo do Paulo da Lima, cara, vai comprar um 2 e bota assim, após o direcional super regresso. Sim, a gente mantém aqui antes pés. Passarei 2223, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado final ILS, XAI, pista 10. Forma o tráfego, posição 11 horas, 8 milhas, helicóptero mantendo 500 pés, não vai ter frio nessa aproximação. Gente, passarelo para 2000, autorizado ILS, passarelo. Boa, eu. 3663, via chega da Bonf, desça para 4000 pés, ajuste na 013. 4000 com 1013, tá, 3663. A 225, desce para nível de voo 050. 050, 225. 1922, desça para nível de voo 060. Está autorizado 060, 922. Mike Juliette Romeu, reporte no Pedro Açú. Um 109, altímetro 1013, táxi à direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186. Juliette Alfa, ponto de espera, sistema 286, o altímetro 1013, rota 3179. Táxi até o ponto de espera da OSCA, o Lima Bravo. Autorizado final ILS, XR, pista 10, repórter estabilizado. Descendo 2000, repórter estabilizado, 3663 da SAM. Tráfego já avistado, tem autorizado pouso, pistão no zero, o vento 060 graus, com meia dúzia de nós. Gente, passageiro, livre pouso. Torre, o papapá, Mike Juliette Romeu. 3-2. Sol do farol de Itapuã, o ajuste no 013. Reportará no farol de Itapuã, ajuste no 013, Abel. Beleza. 922, via chegada a Mari, desça para 4000 pés, ajuste no 013. Via Mari, 4000 pés, 1013, 922. Cliente, mantém a posição, Índia Novembral. É 312, desce para nível de voo 050. 050, 6312. Juliette Romeu, a torre. Mike Juliette Romeu, a torre. Escuta, senhor. Visual com Embraer da passaria do final da 10. Negativo. Ah, agora sim, senhor. Ciente, autorizado prosseguir com o cruzamento da final da 10, a perna do vento pela direita da 17, a retaguarda do tráfego. Reporta liberando a final da 10. Mike Juliette Romeu. A retaguarda do tráfego, reportará liberando este. Mike Juliette Romeu. Oriente, Lima Bravo Alfa. O Mike Juliette Romeu aproxima direto para o pátio. Afirmativo. Ciente, tráfego já avistado, autorizado a aproximar direto para a Bata. Reporta no solo controlado, vento 070 graus com meia dúzia de nós. Mike Juliette Romeu. Reportará no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Fique atento ao tráfego alinhado cabeceira 17 e outro helicóptero na taxi Oscar, ok? Ok, vai ficar atento ao tráfego na taxi Oscar e na cabeceira 17. Sem identificação. Decolagem da pista 17, o vento 080 graus com meia dúzia de nós. De bom, para iniciar a chegada Ponce, reporte para a descida. Ciente, voa na proa de Ponce, reporte para a descida. Salvador, muito bom dia, azul 4298. Azul 4298, sem identificação, via mar e desce para nível de voo 060. 060 via Mari, 4290. Uma Bravo Alfa linha e mantém cabeceira 17. Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14. Dan 31179, livre decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. 922, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para a 025, limite ao curso do localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste na 013. Esquerda 025, limite ao curso do localizador, 3.013, 922. Ao 03, autorizado iniciar a curva à esquerda, ingresso e perna do, correção, perna contra o vento da pista 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. Afirmativo, vai manter a perna contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo, unindo a Vimeral. 225, autorizado final ILS, X-ray, pista 1-0, reposto estabilizado. X-ray 1-0, estabilizado, 225. Tem a posição, aguardando para a decolagem. Salvador, muito bom dia, TAM 3663, passando aí da Serra. TAM 3663, continua a aproximação, aguardando pista livre, depois da companhia iniciando rolagem agora, pistão no zero. TAM 3663. O Índia November Alpha da presente, realize 360 com curva pela direita, reporte ao término, o Índia November Alpha. Da presente, curva pela direita, vai reportar ao término, Índia November Alpha, grato. Romeu, Eco, Eco Índia, sem identificação. Tá 3663, livre pouso, pistão no zero, vento 050 graus com 8 nós. Livre pouso, claro, tá 3663. Tá 31179, decola 04, 1935 agora, bom voo. Final 35. Com Índia, confirme se efetuou o plano de voo. Dia November Alpha, você avisou com tráfego na conta final da 1-0? Papa Romeo, Romeo Eco Índia, mantenha-se em condições visuais, se ajuste os corredores, descerá 1.500 pés, ajuste na 013. Ainda negativo visual, deixa eu terminar a curva que eu já reporto para vocês. Ciente, da presente, você já pode iniciar o cruzamento da pista na altura da cabeceira 28. Se possível, amigo, agilizando, tá ok? Afirmativo, na vertical da cabeceira 08, visual com a nave nacional 0, Índia November Alpha. Cabeceira 28, ok? Afirmativo, cabeceira 28, Índia November Alpha. Torre Salvador, Xané 6225. Ou Xaner 6225, muito bom dia, prossiga a aproximação, informarei que está livre. Apenas para informação de tráfego, deu nesse momento um cruzamento da cruzamento do campo, que está prosseguindo para o litoral norte, e não interferir com seu posto, ok? Prossiga a aproximação, informarei a pista livre. Ou Xaner 6225. 225, Machado de Trabalho. Informarei pista livre. Diga. Olá, Salvador, aqui é o Gol Filósofo Capapá. Papatango, Victor, Índia, Juliette, prossiga. Filósofo Capapá. Gol Filósofo Capapá, solicito autorização de reboque do pátio 1, no posição 6, para o pátio 3, posição 3. Direita, 1219, 3663. E vai ainda no controle de Aracaju. Aracaju, frequência 120, decimal 30. Controle 1922 estabilizado, ILS X-Ray da 10. Gol 1922, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 86, torre, 922, bom dia. Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, por 43663. Repetindo a instrução para o Gol Filósofo Capapá, inicie o recuo da aeronave, chame pronto para iniciar o pushback. Positivo, iniciando o recuo. Apenas para informação, estou com tráfego litoral norte e outro tráfego de um helicóptero que está decolando sentido do litoral sul, nenhum dos dois vai interferir com seu pouso. Livre pouso, pista 106225. Obrigado, 6257. Lima Bravo Alfa, decolado ao 08, chame controle 1935, bom voo. 1935, Índia November Alpha, agora com controle em 1935, tem um bom voo. Índia November Alpha, agora com controle em 1935. Pantanal lembrando, Bravo Alpha. Sul 4298, redução para 2109, número 2 na aproximação, desça para nível de voo 050. 050, reduzindo 210, 4290. Boa 434, desça para nível de voo 060. 060, bom 434. Paulo Salvador, Gulfa do Papá, pronto para iniciar a puxa. Torre Gol 922, cruzando Índia Sierra, baixou e travou. 6225, solo 09, direito no 2119. 4298, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 035, limite ao curso do localizador. Pro 035, limitado ao lote 4298. Ok, ciente. Autorizado o início do reboque. Informe no término. Portão remota 9, pátio 3. Valeu, iniciando, obrigado. Salve Salvador, bom dia. O Xané 6225. 6225, táxi Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia pro 01, 6225. Boa tarde, obrigado, bom dia. Azul 4298, desça para 3.000 pés, ajuste na 013. 3.013, 4298. 3179, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterne 133.25. Centro 228, alterno 3325, obrigado, bom dia. O 4298 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 065, redução para 1909. Direita 065, reduzindo 190, 4298. Controle o trip 5217 para descida. Trip 5217, desça para nível de voo 070. 070. Afirmativo, 1.500 pés, ajuste 1013 via corredor. Estabilizando, Oceané 6312. Oceaner 6312, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18.6. Azul 4298, desça para 2.000 pés, ajuste 1093, autorizado sinal ILS, XAI, pista 1-0, reporte estabilizado. 2013, reportará no ILS, 4298. Atingiu 0601, 434. Gol no 434, desça para 4.000 pés, ajuste 1093. 4.000 no 0103, gol 434. Controle Salvador, muito bom dia, aqui é o Papa Romeo Índia November Alpha, a 1 mil pés no corredor forte. Papa Romeo Índia November Alpha, mantém 1 mil pés no corredor forte, após passar na praia do forte. Afirmativo, vai manter 1 mil pés no corredor forte, condições visuais a reportar ao passar a praia do forte, Índia November Alpha. Azul 4298, reduz a velocidade por aproximação, tráfego que o procede está a 5 milhas, um Airbus 318, posição 12 horas, com 140 na agenda indicada. Reduzindo o 4298. Patango Vitor Índia Juliette, contato radar. Está 36 milhas nordeste de São... Correção. Está 77 milhas nordeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais, se ajuste aos corredores, descida para 1.500 pés, ajuste na 013. Gol no 434, reduza a velocidade para 1.709. 1.709, atingi 4.434. Desça para 2.000 pés, ajuste na 013. 2-1-4-3-4. Tá no ILS, azul 4-9-4-2-9-8. Azul 4-2-9-8, complete aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 6. 18.6, obrigado. Corona 4-3-4, autorizado sinal ILS, XR, pistola 0, reposta estabilizada. Autorizado ILS, XR, 1-0, gol 4-3-4. Prossiga. Segurança até. Sim, frequência livre. Alto. 3 milhas do externo em baixo travado. 4298, prossiga aproximação, é só marido, está livre. Prossiga. 10, ajuste na 0 na 3. 4.013, 5297.